Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 7 de julho de 2012. Estamos a ter início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende fazer-lhe companhia nos próximos, sensivelmente, 30 minutos. Vamos aqui ficar com 3 temas de cada vez, na sua maioria, à viola. Aliás, 5 dos 6 temas são à viola. Só um é que não é, e há aqui um outro que tem uma participação também do piano. Nós vamos começar com uma música 100% viola. O guitarrista Erik Hansen, da Dinamarca, vai-nos trazer o tema Michelle, o conhecido tema dos Beatles, aqui em versão guitarra. Para ouvir também a música fantástica de Pablo, Mediterranean Eyes, aliás, e depois Take Off, a música dos Blonker. São as 3 primeiras que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, Nota 7 para sábado, dia 7 de julho de 2012. Thank you. Agora seguem-se as últimas três para o término da nossa emissão. Madrona é a primeira música que vamos ouvir, de David Arkeson. A tal música que também tem aqui um piano. Aliás, eu nem sei se David Arkeson é pianista ou se é guitarrista, mas eu creio que ele é pianista até. Por acaso sabia, mas agora que eu vi... Aliás, sabia, tinha essa noção. Agora que eu vi esta versão, aliás, este tema... fico sinceramente confuso se David Arkeson será pianista ou se será guitarrista, mas creio que não, que será pianista. Madrona é como se chama o tema que vamos ouvir. Logo depois vamos ficar com os inconfundíveis donos da guitarra, os The Shadows, que nos vão trazer aqui Satisfaction, I Can Get No, a música dos Rolling Stones. E depois vamos ficar com uma música também que dá pelo nome de Four, e é de Lewis Clark e o seu grupo. São estas as três músicas que vão fechar as portas por hoje do nosso Nota 7. Eu despeço-me, desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da sua antena web. Já de seguida chega mais uma edição de Giração, desta vez é a edição compacto. Fique bem, boa tarde e até para a semana.